limit. Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! Em nome de Site Melody Brasil! Site Melody Pará! O nosso canal Master CDs no YouTube! Mais um CD pra coleção dos vencedores e vencedoras! Essa família em Vista Alegre do Pará, o pré-reveillon do Cajutuba, trazendo o Vanguard. Vanguard. Vamos lá! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembra? Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Maestro DJ Valdo Alves. Sei que te perdi. Abraçar com muito carinho meu parceiro Dr. Léo da Crinótica. Ele meu amigo Fabiano Carvalho. O nosso amigo Nego Bandoleiro. A Teca do Vanguard também. Toda essa galera que faz o V. Um abraço! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho. Amigo Naldo veio pro Vanguard também. Vê sem você. Ele já tá fazendo vizinho por ali. Valeu! Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Amigo Natan do Flamenguinho, obrigado. Vou te esquecer, meu bem. Ele é Vanguard também, sei meu irmão. Sei que te perdi. Te peço perdão. Absolutamente! Aquelas que não seguem. Vanguard, Primitudo Vanguard, é a nova sensação do Pará. Quando escutar, quando você escutar, vai lembrar, sei que você vai lembrar, dos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, para meus primos do Vanguard, o primo Otávio, o primo Ian, o Edson Costelina, o Guilherme também. Toda a galera que faz o meio. Fala, Bruninho. Bruninho representa a nossa mesa. Ele é só a primeira dama angélica. Fala, Bruninho. Treme tudo. Meu amor. Vanguard. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Na batida, na batida, na batida. Uhul! Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu e na minha vida, esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz aí o parceiro Júnior Paixão, sua primeira dama Ciane. Vem. Já curtindo o Vanguard só de boa. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. Não vou se envolver. Vou ficar sozinho. Segura aí, Juninho, que é só pra começar, meu irmão. Eu quero você essa noite pra do jeito certo, vai. A minha vida é nada sem ti. Fofinho. Quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinha só pra mim. As melhores tocando no Vanguard pra você. É verdade. Everton Designer. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. O meu parceiro Gilson, toda essa galera aí que realmente representa a gente aí em Belém do Pará. O melhor lanche do estado, Gilson Lanches. Gilson, pra machucar o coração. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar, meus sentimentos nessa história de quem amo. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Segura tudo! Não, o que existiu entre a gente. Canta aí! Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás perto. O meu parceiro jura. Porque você... A empresa Salmin está sempre com o Valdo também. Mas tem motivo para voltar. Segura, jura você! E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas teu orgulho vai me levar. A soque do Nick, mana! Eu te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Canta, Geraldo. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. O meu parceiro Pitel, aqui do lado, campeão aí pelo Central, toda essa galera festejando desde ontem. Hoje ele vai pagar todas pra gente, Gerardo Antigondá. Tá começando, tá começando, tá começando mais um show. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. É o nosso último CD de marcante de 2019. E não podia ser diferente, Natan. Aquelas que dão sede na galera em todo o estado do Pará. Sou louca por ti. Vanguard. Meu desejo é você. Canta, mulher, pra mim, vai. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Aquele tempo bom. DJ Edilson e de Elson, tocando pra nós. Empresas Bom Preço de Curuçá. Meu primeiro amor. Vem curtir hoje, vem. Hoje eu vou curtir. E o Paulo toca. O Sifone toca pra mim. O furacão do som. DJs Edilson de Elso são os melhores DJs. Na batida, na batida, na batida, na batida. Uhul! Vamos lá! Vamos lá, Valdo! Fala, maestro! E a gente vai detonando, sabe, mano? Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo vem pro Tupinambá. Prêmio terra do Pará. A gente vai curtir muito assim, meu irmão. Os prêmios do Vanguard. Os polêmicos da vila. Família Os Malas. Registrado. E aí, fofinho? As coleguinhas sem ressaca também sempre com o Valdo, meu irmão. Vai pra cima da galera tocar. O giro que tudo para consagrar. Dali, dali, dali, dali, dali. Vai se ligando, vai se ligando. Vanguard! Que lembra dessa aqui? Preciso te mostrar o amor que guarda em mim. Basta apenas eu dizer que te quero. O cara gira no passinho que eu vou te mandar. Você me conquista. Essa vale um pacote de cerveja, Natan. Seu amor. Paga logo o teu. É mais forte e feliz. E depois tem o meu, viu? Pra começar assim! Dependo tanto de você. A vida me ensina. só o teu amor, o teu jeito. Daqui a pouquinho eu quero você aqui em cima, mandando aquele alô pra toda a nossa família Pimenta Saura aí. E a galera do Dragão Revolução! Eu resisto ao teu amor. O tomador do dragão tá aí. E conquisto tudo que eu mais quero é ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Acha coração! Maestro DJ Valdo Alves. Já tocando na moral! E mais um CD pra ficar na história assim. E você em todo o estado do Pará que tá curtindo. O Treme Tudo Vanguard de Curuçá pra todo o nosso Nordeste paraense. Eu não sei viver sem te amar. Não diga amor que tudo já se acabou. Sozinho aqui eu vou chorar. Sem teus carinhos, teus abraços, que lembra? Me dorme. Eu sei que o fim não chegou. Foi a emoção que deu no... Só vem fazer o mesmo. E você ainda não me esqueceu. As nossas juras de amor não morreram. Lá no Flamengo, velho. Bebida, o teu coração. Não me deixe assim, sozinho. O meu parceiro Geraldo Naldo. Lembra desse tempo aqui, meu irmão? Bebida, a gente nunca amanheceu assim, Naldo. O teu coração. Vou te contar. Não me deixe assim, sozinho. Nessa solidão. Nessa solidão. Te falei que as melhores. O seu domingo fica completinho assim, ó. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. E ele tá no Vanguard também. Vem pra mim, quero sentir. O quê? O teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco. Chiclete moto! Que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar. É o sucesso em todo o Pará. DJ Irã. Tocando todas pra gente se amar. Canta vocês agora, canta comigo, vai. Quando eu te vi, me apaixonei. Everton Designer. Eu fiquei louco pra te amar. E o Rafael Chapadão. Naquela festa onde eu te encontrei. Maravilha. Meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar. O cara fala pra ela desse jeito, Natan. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Musistar, a estrela do Pará. Para fugir! Tudo Vanguard. Fico a noite sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você, meu amor, pensando e chorando por ti. Olha, Danilo, te segura por aí, meu irmão, que é só pedrada que vai daqui agora. Quero te amar, quero te beijar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu. Eu sei que tu te lembra daquele tempo bom. Para, igreja! Vou só te amar, vou me envolver com o novo super pop e vou amar você. Júnior Nicele, canta! Vou só te amar, vou me envolver com o novo super pop e vou amar você. O Águia de Fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. E o povo do estado sabe como é que vai. Maestro DJ Valdo Alves. Eu já vivi o amor e posso falar. Alô, Maracanã, a gente tá chegando, hein? Tudo que eu quero é me refazer. Acabou aqui, vamos partir, Maracanã. O Réveillon no quilômetro 38. 4 e 5, Agudual! A ilha recebe o Vanguard. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e... O Léo Cine Porto Alegre, mais um CD pra galera, valeu! Para igreja, irmão! Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Boteco do Garapa! Outro amor. Canta, Boris. Canta, Garapa! Outro amor. Tudo Vanguard, o xodozão de Curuçá. Na Cidade Nova. Aquele beijo doce que você me deu, um sentimento forte me nasceu. Pensei apenas ficar uma noite com você. Com muito carinho aqui, Natan, o meu parceiro João, do Mal Pissão de Marapani, seguidor do Vanguard, essa semana que vou. Homem da cima! É o quê? Volte, meu amor. Sempre te amei e vou te amar. Essa é muito boa também, garoto. Veja como estou sofrendo por você. É só baixar o CD do Vanguard e tomar tudo, né, meu irmão? A noite é calma na madrugada. O quarto é frio de bonde. Pra que lembra? Estou perdida, tão sozinha. Preciso. Em todo estado agora! Eu dou pro monte. Danilo, domador do dragão, tá aqui comigo. E já chegou aqui no comando. Com muita paz, com muito amor. Tá curtindo as marcantes, só de boa também. Viver a emoção no super pop som. DJ Natan. Quando a canção toca, as Marias dão show. Tu sabe como é mesmo, né? Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Canta aí! Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Aquele giro que todo Paraná varou. A festa do Réveillon tá chegando aí, família. Dia 31 agora. Vai ser no Cajutuba. Todo mundo é convidado pra curtir. O que é que eu faço pra mudar? O quê? Pouco atrás a esperar. Dia 31, Réveillon. E você não vai voltar. No Cajutuba Esporte Clube. Vai ser no Tijupá. Vivo mesmo sem tentar. 6 horas da tarde, levantação no Mastro. Cantar. E de manhã cedo, a derrubação. Me com o Júlio Carimbó, Pica-Pau e o Aurisson. Pouco a pouco. marcante, Darlon. A gente começa a relembrar aquele tempo, meu irmão. Eu acho legal, meu parceiro Bequinho, chegou cedo. Ele falou, maestro, hoje vai beber. Tô sabendo que é o mijo, meu irmão. Meu parceiro Bequinho, meu parceiro Darlon, toda essa galera que o Valo dá valor também. Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas. Segura o bate, segura aí. Super pop som. E o meu parceiro Danilo Calado já no segundo pacote de cerveja pra começar. DJ Juninho, DJ Edson, vão conquistar o seu coração. Bora, Bequinho. Com o cenário eletrônico. Parabéns pra você, meu irmão. Bela inovação. Valeu! Super pop som. E o Juninho e a Ciane. Super pop som. E sentir o peso do... Aí o primo Guilherme gosta, ele é magna. Obrigado pela recepção, pelo carinho. O pequeno Gabriel também. O som do... Fala, João! Super pop. O homem do Balbizão. Me sentir. Ele e o Sucuri, meu irmão. Depósito do Sucuri. Uma porrada de som. Super pop. O som do Bobão. Aí, Leozinho, só quem realmente gosta de marcante vai curtir das melhores. Essa aqui meu lembro lá do tempo da Terra Firme, meu amor. E o tapão arrebentava demais. Com você, meu grande amor, sou feliz, feliz estou. Como é bom te abraçar e ter você para me amar. Vamos curtir CD no Balpição. A melhor opção pra você curtir em Marapani, lá com o João. Bora, garoto. DJ Ramone de Charlie, essa picape toca em mim com o DJ Tambor. É as melhores, já tocamos, já tocamos, já tocamos. Eu quero o seu amor todo só pra mim. Eu sei. Mas não dá pra viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. E é isso, guri. Seja onde for, você está. O nosso depósito em Marapani, parceiro é Gumanguagem. E aqui do meu lado, guri, meu parceiro João. Sangue bom, considerado demais. Só falta você no meu coração. O homem do Balbizão! Essa paixão, pois não é fácil. Cedezão, João, ó. Cadê o pé de pato, meu irmão? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil. Fala, tiro! Viver assim. Realmente eu tô muito feliz. Afinal de contas, hoje é o mijo. Aí no fim do meu parceiro Gilmar, o cara que eu considero muito. Parabéns, Gilmar. Felicidade pra você. Que presentão de Natal, hein, maninho? E de Réveillon também. Bora curtir! Maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo, Vanguard. Só tá começando! Te quero. Não me no Vanguard é assim. É sempre uma loucura. CD que vai tocar no Malvição. O meu parceiro João e toda a galera. A mão pé de pato te puxa pro Vanguard. Que tá começando daquele jeito. Uma loucura! Já não dá mais pra esconder o que a gente sente. Não quero mais ter que fingir se estás perto de mim. Chega comigo! Cansei de sofrer por querer e não ter você. De te amar e esconder, preciso dizer que te amo. Maestro DJ Valdo Alves. Canta pra mim, mulher. Vai. Ele disse que me amava. O que mais? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor. O meu parceiro Davon vai curtir, ele gosta de marcante, meu irmão. Vencedor. Esse é, faz o bem-vindo, forte. Danilo Calado, por aí, galera do Dragão. Beijos. É maluchão. E você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Cadê o bandido no show, Danilo? Um pouco o meu amor. De Dinaldinho e Eduardo. Já já deu um Val Pressão! Eclipse ou fenômeno? Até 5 da manhã! Estou gramada de amor. Rinaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou. Ah, o Léo gosta, o Léo gosta. Eclipse ou fenômeno? E um bora beber, Léo, bora? Estou gramada de amor. Rinaldinho e Eduardo. Estou gramada de amor. Toma na partida! Respirar no passinho, vai. Peraí. Na batida. Nessa festa, oh, oh, você gostava, oh, oh, DJ Anderson tocar uma canção legal. E nunca amanheceu assim, ó. Logo notei teu olhar. Para, suguri! Minha deusa, oh, oh, me encantava. E a produção preparando uma tonelada de fogos hoje no show do Vanguard. Uma canção legal. E só tá começando o nosso domingo pra família. Eu te conheci. Onde? Na festa do Davi. Essa é muito antiga também, eu lembro dessa aqui da Pedreira, meu irmão. Olhou pra mim e nós dois fomos dançar. O meu parceiro Lúcio e toda a equipe, os primórdios de Garatateu, já chegando junto. Junto com o Val. DJ Eduardo tocando da função. Do parceiro. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson. DJ Eduardo tocando da função. Gerente, pra você, Bequinho. Gilmar, daqui a pouquinho eu desço aí. Manda buscar o pinico do moleque lá, meu irmão. Que esse CD aqui a gente vai curtir demais também. Bora, Gilmar! Vanguard. Essa dá sede. Esse negócio do cara vir no domingo só dar uma olhada no Vanguard. Aí, Valmo, a gente começa a tocar aquelas que realmente empolga a galera. Essa aqui todo mundo lembra, com certeza. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Gilson's Lanches. Se entregas facilmente, se me olhas sem razão. Everton Designer. Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mais o que? Mais o que? Mas voltará. Lembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Fruto sensual. Mas voltará. É isso, Valéria. Valdo Alves, tá, meu bem. Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? São as canções do nosso amor. O meu parceiro Suguri, só de bom por ali, meu irmão. Pelo que eu conheço ele. Sentadinho eu vou pedir. E já vai dando cedo, Suguri. Faça essa declaração. Eita, moleque, amor. Sei que algum dia você vai ouvir essa canção de amor. Depósito do Suguri. E ele muito bem acompanhado do nosso representante João aí. Do lado da opção. Como vai entregar-me de cor? Segue no oficial, Matheus do Carimão. A gente tá chegando mal pressão, eu e o Val Pressão, viu, meu irmão? Vamos fazer uma super onda, bora! Se segura, se segura! É ruim que fica longe do depósito lá, né, meu irmão? Gilmar, não sabe que as melhores! É por isso que todo estado gosta quando o Vanguard toca desse jeito! E pra ficar registrado na memória e na história, mais um CD pra coleção! Eu sei, tudo pode acontecer. Treme tudo! Eu sei, o nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu, você aqui comigo. Vou julgar. Wanderson na gerência. Flores, Raul da produção. Cadê o Raul? Cadê ele? Não sei por que você disse adeus. Hoje é aniversário do Raul, feliz da vida, gerente Wanderson. Inclusive, ele está doando todo o salário dele pra gente, meu irmão. Que alegria, hein? Céu, você. Parabéns, Raul. Muitos anos de vida, meu irmão. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Vai fazer esse jogado aí, vai. Raul! Olha o tempo bom! É marcante, é marcante! Fala aí, marcante! A gente não pode deixar de tocar essa música. Os comentários lá no Facebook, que essa é uma das músicas mais bonitas que tem em termos de marcante. Então, João, essa aqui vai pro top, top! Marcelo Silva. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Do jeito que tu gosta, mãe. Me perdoa, perdi tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. E o Dalu que dá valor, da amor. Pois quem sabe, um dia a gente aprende. Cantando assim, vai. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa, vai. Perdoa, por favor. Pare um pouco. Pare um pouco. Onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passam. Qual pressão já se emocionando por aqui? Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. O trabalho que o cara tem, chegar na casa dele. Desde tudo. Baixar o CD do Vanguard e ficar, ó, só de boa. Desculpa, mas eu te amo. Eu! Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Prepara João 4 e 5 de janeiro. Lá em Gudual. O Vanguard tá chegando aí. Vai ser demais, Gudual. Perdoa, por favor. Detonando as principais, as principais. Xodozão de Curuçá. Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter. Pra quem lembra? Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui, pois aquele tempo bom. De óptica, treme terra. E aí, Danilo? DJ Gleice, JC, DJ Eduardo vai tocar. Com mini Tupinambá, no mini Tupinambá. Do Vanguard. O meu amor te perder. E você me fascina, eu quero. Sempre estar perto de você. Canta pra ela, canta. É que eu te amo. Ama. Te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero. Quero meu amor com... E depois da festa do Vanguard, fazer amor. Depois da festa do Vanguard, fazer amor. Quidinho, vai no coração. Só quem é Vanguard vai cantar. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Só pra dizer o quê? Só pra dizer te amo. É um convite pra... Treme tudo Vanguard. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te... Ele é uma loucura, hein? É uma loucura, sim. O brilho do teu olho. O João já sabe, meu irmão. Você nasceu... Lá no Malpição! Nada. Canta, João, mais uma vez. É. Ele é uma loucura. Loucura, sim. Loucura! O brilho do teu olho. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Cerveja aqui no comando agora, meu irmão. Segura a mão! Empresas Bom Preço de Curuçá. Organização Naldo. Maestro DJ Valdo Alves. Te segura aí! Yeah. sábado, domingo aqui. Bora, Belzinho. O homem de Porto Alegre tá comigo também. Sucesso. Aniversário do Raul hoje, gente. Prepara tudo, Vandinho Show. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se... E é o mijo também do filho Gilmar. Procurando amor onde não há. E aí, Dalu? O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. O meu parceiro Gilson Lanches. Mas eu te digo, pelo que eu conheço ele, vai pressão. Agora realmente que há em mim, ele tá tomando uma. De um caminho pra seguir. Que tem que ser você. Só quem sabe canta. Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Parceiro Rio do César, meu irmão. Onde de Rio, Dom e DJ Denil. Olha o Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. O CD do Mijo do Dalisson. E essa tarde estrada, Mijo Mar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. Um prazer imenso receber meu parceiro Pimenta. Aí do Pimenta Sauri. Preciso dizer. Olha aí, gente, Vanos, ali ele e o Danilo Canado. Muito obrigado, você. Toda noite sozinho. Fala, Pimenta! Você é o meu lado. Sofrer. Não vá, meu grande amor. Canta aí, Dalu. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o corpo. Depósito do Sucuri. Te deixe só. Eu... Gilson's Lanches. Agora... Everton Designer. Perdoe, amor. Pau pensando, amigo João. Por tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. É absolutamente as principais. Olha aí. Vai na tua. Daquele jeito, vai. Se você lembra desse tempo, é só tomar uma agora. Agora no Vanguarde, vai. Não sei dormir. Você, só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. Haja coração aí, ó. Me olhando no espelho. Minha imagem está só, sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Amigos de Caratateua, já invadiram o Bagujinho, Vanguarde, muito obrigado. O meu parceiro Hilton do Siena Veneno já chegou pra curtir e fazer o meio. Bora, Hilton, Hilton. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Lúcio dos Primotes. Fala, Lúcio. Pedi. As emoções vão acontecendo, maninho. Alguém pra amar. Janela do meu coração, fiquei a te admirar. É o seguinte, chega junto, pega tua cerveja e deixa acontecer. Tocando belas canções pra você me escutar. Canta, me chama, canta. Quero te olhar, nem que seja de longe, te admirar quando você passar. Maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. Treme tudo Vanguard de Curuçá. E a gente entrando em ação no Mingueira pra família, no pré-reveão do Cajutuba. Salve! Pode se esconder. Loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard, o novo xodó de Curuçá. Feliz! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou. Wilton do Siena. Quando Hilton do Siena Veneno está aqui. Meu grande. Aqui sempre no Vanguard. Aqui. Valeu! Eu sinto teu. Ele é a sua primeira vez. Um tremor de sucesso. E aí você chega na festa do Vanguard e E pra começar, a gente tá massacrando Guaxa Marcantes. Val Pressão, Val Nomes, Fabinho. Emoção, curtição, do começo ao fim. Eu amei, mas não vou. Olha aí, Dalon. Procurar esse amor. Como não beber, maninho? Chega de me entregar a... Bora, João! Não merece. Amigos do Val Pressão, um abraço com muito carinho. Valeu mesmo. João, canta! Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. É só beber, é só beber! Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre e não sou mais de ninguém. Não sou de ninguém, pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Canta aí, Bequinho. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. Vai! Não sou de ninguém. Pois me libertei. Coragem eu criei. Não ligo mais para o amor. Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. Os compromissos não quero com nenhum outro amor. E só. Tudo Vanguard de Curuçá. Esse Vanguard é uma loucura, meu irmão. Ele voltou. Ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Alô, Mista Mega do Pará. Foi numa noite linda de luar. O Bruninho, Angélica comigo também. Você estava tão só olhando. O homem que representa o Vanguard. Triste atenção. As coleguinhas sem ressaca por ali, ó. Me aproximar. Lágrimas em seu olhar, como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis. Já vai levar esse também, João. Lá no Malpissão, meu irmão. Aí o Vandinho no cinema da Preciosa. É verdade. Essa distância machuca cada dia. Te falando, o homem tá apaixonado. Agora vai. Agora vai, meu irmão. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Canta um vantinho pra ela, canta. Meu coração diz: por toda a vida vou. Inesquecível! Inesquecível é te amar. Já pra começar, então vai. Maestro, maestro DJ Valdo Alves. E a gente vem saindo do Pará na saideira, último domingo do ano de 2019, aqui na Arena Chaves com o nosso Vanguard. Pode chegar junto, pra você curtir, pra você dançar com o Vanguard Montanha. Me pego a pensar no que eu... Wildo Bucina, menino! O nosso seguidor de terra alta, o nosso padrinho do meio, ele é a sua primeira dama. Deixa eu ver se eu lembro. Preciso de um tempo pra pensar. Mas eu não quero nem te perdoar. Você quer Moraes, né? Devo acreditar. É isso? Foi você quem quis assim. Da loja exclusiva. Fica na loja exclusiva. Quero te ver. Chega aí, Hilton. Chega aí, Hilton. Rapidinho. Vida, meu amor. Oh, oh, oh. Você! Quero você. És meu calor. Prepara tudo, vai pressão. És minha vida. Olha quem já tá comigo por aqui, meu irmão. Amor jogado, solto pelo ar. Será que eu te... Falei, gerente, vamos, se ele veio, meu irmão. E tudo aqui. Wilton do Siena Veneno. Um dia você vai lembrar. Não me maltrate por sofrer assim. Dói em você e também dói em mim. Wilton do Siena Veneno. E a Adriga Gomes também na nova exclusiva de Terra Alto, nossa loja oficial. Tá fazendo bem, meu. Amor sincero, tem muito pra te dar. Bandido. Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar. E todas as horas se passam e nada voltou pro lugar. Pra começar! Meu amorzinho, todo meu carinho eu quero te dar. E o amor, amor? Amor sincero. Me perdoe, meu bem, eu não quis te magoar. E todas as horas se passam e nada voltou pro lugar. Bora, Sucuri! Meu amorzinho, todo meu carinho eu quero te dar. Olá. Marcante! Banda Cali. Bicho vai. O treme tudo. O treme tudo do Pará. Alô? Alô? Alô? Maestro. Quando lembro dos momentos que vivi. Com você. Bate uma saudade aqui dentro de mim. Para, Gendinho. Sou com o meu canto sozinha. E aí, Bequinho? Porque você não volta não. É o mijo do moleque hoje. Não dá mais pra não lembra da galera do balde, tem bumbum, cara. Bota a mão pro nosso ninho, se não vão chorar. Canta aí! Eu sou maluca, sou louca por você. Já, já tem uma pressão! Louca, bota que eu te quero, eu preciso te amar. Eu sou maluca. E a família Pimenta Sound, olha! Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. DJ Sandro Souza. Canal Master CDs do YouTube, site Melo de Brasil, site Melo de Pará. E o nosso top das aparelhagens, Marcelo Silva. É mais um CD. Devolva o meu coração. Ele tá cansado de sofrer por você. Do Raul, cara. Pensa em você do meu lado. Olha o doce pegado. Você é meu doce pegado. Toma na latinha, latinha. O treme tudo do Pará. Treme tudo Vanguard. É no coração que se fala. Que ela virado uma golada. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Segura a driga por aí, Wilton do Siena. Você, mas agora o Siena, que representa o Vanguard de Terra Alta em toda a região. Passou só porque eu te quero. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Me perdoa. Que diga Colares lá no Festival do Açaí, hein, Wanderson? Me diz o que é que eu faço pra vocês. Wilton, seguidor! O erro aconteceu, mas... Wilton, não posso deixar de convidar você pra curtir o Vanguard na primeira de 2020. 4 e 5 de janeiro. Eu sei que já é semana que vem. Sofrer. Alô, mundo alto! Vou... A ilha recebe o Vanguard 4 e 5, Wilton. Amor acabar, mas... Bora atravessar, garotinho! Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora parei. Tudo que você quiser, eu te... Tô sabendo que o Bequinho vai. Sou só porque eu te quero. 4 e 5 de janeiro. Eu te amo. O Vanguard chega do alto. me perdoa. Pra começar o ano com o pé direito, me perdoa. E na partida, Maestro DJ Valdo Alves. Já do meu lado, vou a pressão, já já ele comanda o show, o show, o show. Vai. É muito DJ Valdo Alves na tua cabeça. Bem bom! Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. E a família Pimenta Saúde? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite. Perguntar pra vocês, vocês lembram do primeiro amor? Primeiro amor? Aí, João, se liga na próxima música, João. Queria tentar de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Treme tudo. Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Hoje tem o show do Vanguard. Agora eu sei que me vem me estar aí, vem! Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Acho machucante! Olha o primeiro amor. Ô, xodozão de Curuçá! Prefeitura Municipal de Marapani! Pressão, prepara tudo, Val. O amor me levou longe, não. Ele já tá por aqui furioso demais, viu? Se pudesse chegar frenético por caminhos estranhos, eu andei até te encontrar. Só quem lembra do primeiro amor. Dessa também. Eu vou te dizer, tenho um pedido. Estou desesperado, siga o meu caminho. Abraça ela, Wilton, abraça. Sem o teu amor, antes de perder você da minha vista, quero te ver um pouco. E o Vlad? Que eu destino é junto a ti, amor. Canta vocês, vai. Eu me entreguei para você e te fiz companhia. Aí o Bequinho vai à loucura, meu irmão. Não queira ver chorar um dia aquele que te ama. Abraça! Me abraça. Uhul! Me abraça. Abraça ela de novo, abraça, abraça. Me abraça. Mais uma vez. Me abraça. Segura, vó. Everton Designer. Pra quem lembra? Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Veneno. Se parece criança pra você, porque chorei. Que o Val bebe, agora só ano que vem. Te peço que é lembra da Kelly, tu lembra dela? Te peço, Kelly, volte pra mim, volte pra mim. Segura que as melhores daqui no... Diga por quê, diga. Me diga por que não pensa mais em mim. Mais uma aí! Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Por que me abandonou, hein? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Eita, meu Vanguarde! Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você... E esse CD vai rolar no Siena Veneno. O Wilton do Siena Veneno está aqui. O nosso seguidor. Ele é Briga Gomes, loja exclusiva de Pé Alta. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração, que você deixou de lado. Deixou... Vai tocando, vai! Toca desde Junho Clean, nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. Nós dois. Balança! Treme tudo Vanguard. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Daqui a pouco tem um show comprado do Vanguard aqui em Missão, aí no Pará. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonou. Chama pra comandar o show, Val Pressão. Já já tem o Val Longe de volta. Tem o Fabinho também. Hoje é a nossa festa, promete. E você é o nosso convidado para ingressar, para fazer o mesinho.